macumba, iê, iê. Bate macumba, opa. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba, opa. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba, opa. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba, opa. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba. Bate macumba, iê, iê. Bate. Bate macumba, iê, iê. Bate macumba.